Eu vivia a pensar, eu não tinha mais valor dentro do meu ser, me sentia só. Era frio meu coração, sem desejo de amar. Estava eu sem Jesus, sem poder mais.